DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo, Super Pop. Miami Soul! L. E. S. O. N. E. L. I. S. O. N. E. L. I. S. O. N. E. L. I. Vamos se adaptando, meu águia! Sobrevoando um pouquinho aqui no barracão! Bem-vindos a mais um show do DJ Ellison. Meu águia, abra suas asas, meu águia, abra suas asas. Abrindo suas asas. Abrindo. Agora dei uma descida, porque eu gosto quando você dê aquele voo rasante, de leve. Agora dei bicada. E aí o bagulho é doido, hein? Bora começar! Aliás, já começou há muito tempo aqui no Barracão. A galera do Hobby, a galera aqui também, Nandinho e Tô. E agora, vem comigo, jamaicano, porque... O águia chegou. Eu gostei assim. 5, 4, 3, 2, 1. E doida! Torcida do Paysandu aí, jogando o bracinho pra cima. Quem é do Bicola? Quem é do Paysandu? E quem bota fé que o Paysandu não vai cair de jeito nenhum? Bate na palminha. Torcida do Babão. E agora, quem é do Clube do Remo? E bota fé que o Paysandu vai cair. Joga pra cima. 1, 2, 3, vai! Vai. Pra quê? Premiado Top Marketing do Brasil. E essa aí, as mulheres dedicando pros homens, ó. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal. E se não deu certo, canta pro boy assim, ó. Filha, e o que ele já realizou? Marca as suas roupas, sei o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pega daqui. Pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pega daqui, pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. 3, 2, 1, vai! Som, som. Ai, ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, DJ. Isso não é legal. Ai, DJ. Isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Por um tamanho acima do normal. Passa mal, passa mal, passa mal. Eu quero saber quem é que tá de aniversário hoje aqui no live. No som que a galera gosta, no som que a família pop dá valor. É a grande família aqui na minha direita. Bora, minha grande família. Levando o astral que eu quero ver! Cadê a grande família? Cadê minha grande família? Cadê minha grande família? Cadê, cadê, cadê? Camarote, The Number One aqui. Bacana, bom demais. A Anne, Rani Delícia. Tá de aniversário hoje também. Japa, Gleice, Duduzinho. O Alan, meu parceiro Alan da GDS. Lucas Oliveira. Tá de aniversário. Tem uma galera de aniversário, Alisson! Tira onda, tira onda, tira onda, tira onda, tira onda. Pode aumentar, aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei aqui no pop. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Não, não, não, não, não, não, no 12 é lá. Aqui é assim. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. E aí, meu parceiro Ciro? Chopitel, tel, tel, tel, tel, tel. Agora, pai, vai, vai, vai. Representando a TJ, ele, o queixinho, toda a galera aí. Seu grande amor também, né, Cirão? Vai rolar casamento no Pop, ele já me diz. É assim que eu gosto, papai. Vem, filha. Já me disseram que era ela que era bandida. Vem, meu amor. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Joga essa mãozinha lá em cima e dali, dali, essa pinha, dali, dali, essa pinha. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Seu moço, eu venho de longe. Chance, meu amor, volte pra mim. Faça o que preciso for. Até te peço, por favor, me diga te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Foi no novo príncipe negro que aconteceu esse lindo romance entre você e eu. Daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. E a Jagelo, na moral, na moral, na moral. How low can you go? Tá quente, meu irmão. Olha só. É o Pampiro! Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só. Fala aí, bola, CDK. Viaja gelo, garoto, bora pra cima, meu brother. Catucadão, catucadão. E a nossa CDC também. Alô, Celinho, alô, Everton. Todo mundo aí com a gente, para igreja. É só catucadão, catucadão, catucadão. E os caras de Paulo Eldo, você também, brother. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Bacana quando o DJ Alisson manda putaria, velho, vai! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, rebola pra frente, rapaz, de quinta. Das produções. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela. E aí, nosso amigo bombom do Fugitivo? Eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Esse é o bumbum danado, garoto. Tá tocando. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não. E nosso amigo Thiaguinho, a Negrit, também com a gente. O Pezão, fala aí, Pezão. Pezão tá no camarote, meu irmão. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Robson, Duduzinho, aniversariante da noite, é. O Wellington Verídia, DJ Lohan, DJ referência em produção. Vai, the jack, vai, hopping the jack, vai, hopping the jack, vai, hopping the jack, vai, hopping the jack, vai, hopping the jack, vai, hopping the jack. Júnior Santorini.